chorar. Não se preocupe, eu quero estar juntinho de ti, para te pegar no colo, te dar um beijo e te fazer sorrir. Morando na minha cabeça, restaurando meu coração. Quando eu penso em você, eu canto essa linda canção. Let it be, let it be, let it be, let it be. Você é a dona do meu corpo, você é dona de mim. Let it be, let it be, let it be, let it be. Você é a dona do meu corpo, você é dona de mim. Já lutou. Se algum dia você chorar, não se preocupe, eu quero estar juntinho de ti, para te pegar no colo, te dar um beijo e te fazer sorrir. Morando na minha cabeça, explorando meu coração. Quando penso em você, eu canto essa linda canção. Você é a dona do meu corpo, você é dona de mim. Let it be, let it be, let it be, let it be. Você é a dona do meu corpo, você é dona de mim. Você é a dona do meu corpo, você é dona. Você me diria: obrigada apenas por ser meu amigo, por não me esquecer. E meus olhos brilhando, brilhando, de ternura queimando, queimando. É uma pena, é pouco demais quando você dá amor. Eu te quero, mas você não sente. Distante, tão indiferente. Fiz de tudo e você não me entende. Meu amor, somos nós, como o sol e a lua, a noite e o dia. Distante demais dessa nossa paixão. Você não me ama, não é culpa sua. Queimando. Você não me ama, não é culpa sua. Fui eu que não soube achar o caminho do seu coração.